moçada, é o Porto Bahia invadindo a selva, galera. Eu quero ouvir agora o grito do Tarzan. Vamos, Tarzan! A bicharada fica toda assanhada, é um tal.